ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da LFM. Vamos até as 14 horas de hoje. Como você já sabe, ao meio-dia a gente tem aquela pausa para a transmissão da propaganda eleitoral gratuita e depois a gente segue a programação do Expresso. Mas até meio-dia está aqui e vai bater um papo comigo falando sobre o Clube Recreativo e Esportivo de Guaranésia, que no ano que vem completa 100 anos. O presidente da entidade, o presidente do clube, Mauro Camilo. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Expresso, Mauro. Bom dia. Oi, bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. E é um grande prazer estar aqui de volta, podendo falar novamente do clube. Prazer é todo meu estar recebendo você aqui. Agora, eu acho que no momento melhor do clube, né? Ah, com certeza, né? Pelo sorriso no seu rosto, já vejo que sim. Sim, sem dúvida. Primeira vez que a gente veio aqui, era só apagando o incêndio. E agora a gente já pode já falar um pouquinho do que a gente fez, quais são os planos daqui pra frente. Enfim, realmente é um outro ambiente muito mais gostoso. Mas todos os incêndios já foram apagados, Mauro? Ainda tem alguma coisinha aqui, uma coisinha ali para para apagar ainda? O clube, como todos sabem, passou aí por 4-5 anos aí de muita dificuldade. E você não consegue, usando assim, eu costumo muito dizer que usando até a questão das Olimpíadas, você tem uma corrida de 100 metros e você tem uma maratona. A corrida de 100 metros você resolve ela em 10 segundos. A maratona são 42 quilômetros. Então, nós estamos numa maratona, né? Vencemos a primeira etapa, agora tem uma segunda etapa, uma terceira etapa. Então, os principais problemas eles estão equacionados, já estão sendo resolvidos. E agora nós falamos muito mais de obras, de melhorias que estão sendo feitas. Como vocês podem ver lá, a sede social na praça, ela está sendo pintada. Tá realmente ficando aí em condições de o sócio poder voltar a frequentar. Mas resumidamente, mais ou menos isso aí. Daqueles problemas do começo, qual foi mais difícil de se encontrar uma solução nova? No início a gente teve. Eram as questões das ações trabalhistas, né? Porque nós pegamos o clube na iminência de ir para leilão. Os acordos eles foram feitos, foram pagos, estão sendo pagos, alguns já terminados. No segundo momento nós tivemos mais 5 ações trabalhistas. Graças a Deus nós conseguimos ganhar todas elas. Então essa foi uma grande vitória, né? Então foram 5 ações, 5 vitórias. Já dá muita tranquilidade para a gente continuar trabalhando. E eu acho que o principal desafio foi fazer com que as pessoas acreditassem que o clube poderia voltar a funcionar e ter as atividades que tem hoje. E vamos falar, realmente era um problema grande, era um passivo muito grande, não só trabalhista, em outras questões também. Mas eu acho que o principal objetivo foi atingido, que foi conscientizar os sócios a voltarem, ter as atividades no clube e, enfim, o clube aí completando 100 anos, ele tá firme e forte. As questões trabalhistas, todas elas já foram resolvidas? Processos antigos, eles estão sendo aceitados, né? E os processos novos, agora em primeira instância, nós ganhamos todos eles, não sei se vão recorrer, se não vão, mas enfim, em primeira instância, no primeiro momento, nós ganhamos todos. Tá, que era o que mais preocupava vocês a princípio, eu me lembro que vocês falavam muito disso. Porque você, enquanto você tá, você não consegue pensar em futuro, em coisas positivas, enquanto você tem esse tipo de problema todo dia te atormentando. E você não consegue nem programar a questão financeira, você não sabe o que vai acontecer, né? Mas a gente nunca desanimou, fomos sempre muito bem assessorado aí pelo Dr. Jorge, fez um excelente trabalho lá junto com a gente. Enfim, eu queria até agradecer aí todo o empenho dele. E realmente, eu acho que a gente agora consegue ter mais tranquilidade, consegue focar mais em coisas positivas lá, como a gente já vem fazendo há um certo tempo, né? A partir de agora, então, que coisas positivas teremos aí pro clube? Porque eu tenho passado sempre aqui na quadra do esporte, cada dia tem coisa nova ali, ficando mais bonito, o pessoal cuidando com muito carinho, né? Exatamente. Hoje a programação do clube, ela usa tanto a sede social na praça como a praça de esportes. Então, na sede social, nós temos atividades de segunda a sexta-feira, desde ginástica localizada, dança para crianças, nós temos a capoeira e nós temos a zumba. É muito importante o pessoal acompanhar o Facebook do clube, porque no Facebook você tem, toda semana a gente tem aí, a gente coloca a programação, se tem alguma alteração de horário, a gente acaba informando, mas hoje a gente já tem toda uma grade. Tem uma grade semanal da semana? Diária? Diária. Então, todo dia tem alguma coisa acontecendo no clube. Basicamente segunda, quarta e sexta nós temos a ginástica localizada, terça e quinta capoeira, e na quarta-feira, depois da ginástica localizada, tem a aula de zumba. Então, tá bem completo, e a ideia é completar mais ainda. Acho que tem bastante espaço pra gente ainda falar em alguma coisa em termos de alguma modalidade de luta, um judô, um jiu-jitsu, alguma coisa assim. Pro futuro. Tamo aí, acho que já estamos conversando com algumas pessoas. Enfim, no momento certo, acho que a gente vai conseguir startar alguma coisa nesse sentido. Tá, mas a sede do clube não tá ainda proibida, fechada? Não, existe uma. A sede do clube, ela é liberada para até 100 pessoas, né? Então tem uma limitação. Tem uma limitação. Então, essas aulas, elas não são mais que 100 pessoas. Nós alugamos o clube em algumas situações para comemorar aniversário, limitando até 100 pessoas. No carnaval, que os sócios puderam utilizar as dependências do clube, existia um controle com um cartão numerado na portaria para não entrar mais que 100 pessoas. Então é importante você frisar, né, essa questão de bombeiro, de limitações, mas enfim, existe essa grade hoje, né, de esportes. E na piscina, nós temos as terças e quintas as aulas de futebol, né, com diversas categorias, e quarta e sexta são as aulas de vôlei. Inclusive, hoje o time que representa Guaranésia nos jogos na região, boa parte desses meninos treinam com o professor Maurício lá na piscina, e eu fico muito satisfeito, muito feliz de poder acompanhar lá e ver a evolução de algumas crianças e jovens que há um ano atrás começaram os treinamentos e hoje disputam campeonatos. É questão realmente de dar um incentivo, dar um material que o pessoal faz acontecer. A gente vai ter no futuro equipes do CREG? A ideia é essa? Ah, sim, sem dúvida. O CREG, o clube, ele precisa ter de novo aí os seus atletas. Até eu converso muito com o Éder, que é o nosso diretor de esportes. A gente comenta muito que no passado nós íamos disputar os campeonatos aí fora e o pessoal tinha medo da gente. O time do clube tá chegando aí, time de vôlei, time de futebol, enfim, nós temos que voltar a ter esses times. Eu acho que em breve já poderemos ter esses times disputando campeonatos e trazendo também alguns campeonatos para cá. Você fala no passado, mas você tá em Guaranésia há pouco tempo, Mauro. 10 anos por aí? Que eu voltei para cá definitivamente foi em 2008, né? Então são indo para oito anos. Oito, né? Anos. Mas eu vivi boa parte da minha adolescência aqui. Então você viveu essa época aí do clube forte? Olha, semana passada você teve aqui alguns figuras ilustres, como o João Sebastião, o Tio Vitalino, né? Falando sobre um pouco do passado. Posso falar que o nosso time na época era muito bom. Esqueceram de falar do teu time, então. Não, na verdade eles falaram mais de futebol de campo, né? Mas o nosso time de futebol de salão era muito bom. Eu não me lembro nunca de ter perdido um jogo. Acho que nós passamos uns 2-3 anos invictos. Invictos. É, jogando com pessoas da nossa categoria na cidade, nós nunca perdemos. E a ideia então é fortalecer esses times do clube pra gente ter essa retomada aí dessa época de novo. Ah, sem dúvida. Eu acho que nós até tivemos um campeonato há cerca de 3 meses lá no clube. Foi muito bom porque foram duas categorias, né? Adulto e veteranos. E as duas categorias nos surpreenderam pela quantidade de bons atletas, de pessoas que têm potencial aí para melhorar como jogadores de futebol. E os veteranos mesmo, muito pessoal com fôlego, correndo e podendo também disputar campeonato aí na sua categoria. Foi bem interessante, foi um bom teste aí pro que pode vir aí. Você está falando isso porque o teu time foi campeão também. É, não pode falar que o time do presidente foi campeão, não foi teve ajudado. Ajuda, não teve, mas foi um jogão. Quem teve lá, as famílias que estiveram lá, tenho certeza, gostaram muito. Foi muito bom e é muito legal você reencontrar amigos que você jogou um tempo atrás, levando seus filhos, sua família, você conhecendo a família deles. Foi muito bacana, uma boa experiência. A ideia é repetir esses campeonatos? É fazer mais campeonatos por ano, manter um só por ano? Porque não é uma coisa fácil de ser realizada, né, Mauro? Não é. O campeonato ele tem um custo alto, questão de arbitragem, o material que você utiliza, o clube ele tem que ficar aberto. Mas o clube ele também tá aí para oferecer isso. A ideia é, pelo menos, fazer 2 vezes por ano um campeonato de futebol, ter os campeonatos de vôlei também, fazer torneios menores. Antigamente existia um torneio que chamava Torneio Início. Então era um campeonato de um dia só. Jogava todo mundo, 200 jogos num dia só. Joga um tempo reduzido, com critérios aí de desempate. Então a ideia é a gente sair com algumas coisas assim de mais curto prazo, né? Aproveitando um final de semana ou um feriado. Eu passando sempre ali pela quadra, eu vi que agora o Vaguinho tá fazendo parte lá do clube também? Sim, o Vaguinho se juntou a nós lá, tá cuidando da parte de futebol, né? No primeiro momento, e realmente tá dando uma outra cara lá, as crianças gostam muito, estão gostando muito das aulas. E já com essa ideia aí de a gente criar aí os times, enfim, eu acho que até o final do ano já vamos poder estar convidando aí o pessoal, outras cidades, para poder vir jogar aqui contra nós. Bacana. Ô Mauro, essa época que a gente teve aí não foi uma época de muito calor, eu imagino que deu uma reduzida lá no número de sócios que pagavam em dia as mensalidades, ou tô enganado? Graças a Deus, os sócios, eles têm sido bem fiéis. Óbvio que o clube há um ano, né, começou numa época de muito calor e tivemos aí uma adesão até muito acima do esperado, que por um outro lado foi até, não foi bom, porque a piscina estava sempre super lotada, tudo muito cheio. Nós tivemos uma certa adequação, alguns sócios saíram. Eu acho que o país também vive aí um momento de dificuldade, uma crise, então as pessoas, quem não pode realmente não continuou, e tá estável a quantidade. É lógico que com o frio as pessoas acabam se afastando, mas a gente já nota agora um retorno. Hoje já tem gente nesse exato momento, tem gente já nadando lá, ontem já teve gente nadando, pessoal voltando a frequentar, os sócios que estavam com atraso já procurando para regularizar a situação. O clube hoje está com uma média aí de 480, 500 sócios. É um bom número. Era mais ou menos o que vocês queriam, não era? Se eu não estou enganado, isso. Me lembro desse número. Acho que dá para ter um pouquinho mais, na faixa de mais uns 50 sócios. Depende, a gente 500, tem que fazer uma avaliação. 50, mais ou menos. Seria. Porque às vezes entra um sócio, a gente fala um sócio família, mais gente, entra um sócio individual, mas enfim, a gente está tomando bastante cuidado para que nesse verão não tenha aquela superlotação nas piscinas, que as piscinas elas estejam sempre muito limpas. Nós fizemos um investimento em guarda-sóis, cadeiras, aquelas espreguiçadeiras para o pessoal poder tomar sol. Então, essa média de sócios ela é bem adequada e atende ao que a gente quer. Hoje o clube tá como você queria já, ou não? Ainda falta muita coisa ainda. Não, acho que ainda falta muita. Não vamos falar da sede do clube não, aqui pelo menos a quadra de esportes aqui. Já tá do jeito que você queria? Eu acho, não tá. Eu junto com principalmente o pessoal da parte de esportes, a gente quer muito mais em termos de atividades lá, de times. A gente tem um bom caminho a percorrer. junto com o pessoal de eventos. Nós temos muita coisa para fazer lá no clube. A ideia é para o próximo ano já, além de ser o centenário do clube, logo em dezembro desse ano, ou em janeiro, já sair com a agenda, pelo menos aí do primeiro semestre, do que a gente quer ter de atividade na Praça de Esportes. A Praça de Esportes, ela é muito bem localizada, ela é aconchegante. Então, acho que ainda tem um potencial muito grande lá pra gente poder aproveitar. Poder explorar, né? É, exatamente. Vamos fazer um intervalo comercial, a gente Vamos continua lá. Nesse bate-papo já já com Mauro Camilo, presidente do Clube Recreativo e Esportivo de Guaranésia. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha. Vamos até as 14 horas de hoje, no especial de 115 anos de Guaranésia. Hoje vamos receber por aqui o Luiz Alberto Scucuglia. Hoje também tem um bate-papo com Toninho Pincel de Ouro, grande Toninho Pincel de Ouro. E ainda com o policial, né, Oswaldo Sertório Magalhães. Trabalhou durante 29 anos na Polícia Militar de Guaranésia. E para finalizar o programa, tem o cantor Saulinho. Tudo isso ainda hoje aqui no programa Expresso, que continua esse bate-papo com o presidente do Clube Recreativo e Esportivo de Guaranésia, o Mauro Camilo. O Mauro, já tem gente mandando os parabéns aqui para você, ó. Funcionários do CREG parabenizam o presidente Mauro pelo trabalho e empenho e mandam um forte abraço para você, viu? Que bom. A gente sempre tem que lembrar realmente de quem cuida com muito carinho da que faz a retaguarda lá no clube, né? A Michele, o Betão, o Ari, né? Todo o pessoal que trabalha lá com a gente, os professores. Só para os ouvintes entenderem, os diretores, eles fazem um trabalho voluntário. Inclusive, os diretores, todos têm seu carnezinho da mensalidade, nós pagamos a mensalidade, damos não as... Não tem moleza, né? Não, não tem, nós somos sócios. E, na verdade, sim, é uma sociedade, né? Então, quem cuida realmente do dia a dia da piscina, da praça, lá na sede social, são os funcionários. E eu queria realmente aproveitar aqui o espaço e agradecer a todos eles, que realmente a dedicação é muito grande, eles tratam todos os sócios com todo o carinho e atenção que merecem. Essa instituição, né, o clube recreativo, essa retomada do clube não foi fácil, a gente já contou essa história algumas vezes. Responsabilidade disso é muito grande, né, Mauro? Tomar esse cuidado com as instituições, a gente está falando para muitos municípios, sim, mas que sirva para todos os municípios da região, né? Exatamente. O clube é uma empresa, né? Como as instituições são empresas, as instituições têm obrigações trabalhistas, elas têm obrigações com os seus sócios, enfim, existe uma série de responsabilidades e tem que se tomar muito cuidado, tem que ser fiscalizada, tudo tem que ser muito claro, transparente, porque você recuperar uma gestão mal feita ou algum problema que passou desapercebido e depois venha aparecer. Hoje as coisas são muito apertadas, são muito difíceis, então tem que tomar muito cuidado. Isso daí realmente é um apelo, é um alerta que a gente faz aí para os gestores das diversas instituições que existem na nossa região, para realmente procurar boas assessorias, boas cabeças, para que façam as coisas certas e no final de seus mandatos possam entregar a sua gestão de forma clara, transparente, né? E é esse caminho. A presidência do clube, quantos anos de mandato? A presidência do clube são de 2 anos. 2 anos. Essa gestão, o presidente em si é o Antônio Carlos Piton, do Carlão. Devido à questão da eleição, ele teve que se afastar há 6 meses. Depois da eleição ele retorna como presidente e eu volto à minha função de vice-presidente. Tá, vocês assumiram quando? Nós assumimos, essa gestão ela assumiu em fevereiro desse ano, né? Basicamente as pessoas já vieram da gestão antiga, que começou em setembro com o Júnior Queiroz como presidente. Vocês vão ficar então até 2018? É, a ideia. Vão pegar aí o centenário, né? Isso, é. Eu, particularmente, gostaria até depois de continuar, né? Talvez não como presidente ou vice, mas na diretoria, porque nós vamos começar efetivamente a ver o resultado de todo esse trabalho a médio prazo, né? Então, espero que a gente possa continuar aí, meus companheiros aí atuais, o Cícero, a Kátia, a Éder, Lúcia, a Raquel, Maísa, Marlene, o Carlão. Espero que a gente tenha ainda força aí para poder continuar. Mauro, tem muita diferença de pensamentos, você, por exemplo, que vem com essa experiência de fora, tá aqui em Guaranésia há 8 anos aí, do pessoal dos sócios mais tradicionais na hora de decidir, tem alguma discussão mais acalorada ou não? Acaba tudo se acertando rapidamente? Não, eu acho que o grande ponto positivo dessa diretoria é o respeito que existe entre nós, apesar das diferenças de experiência, de idade, mas enfim, é um grupo muito, muito bom de trabalhar, todos querem trabalhar, quando um desanima, o outro já vem, assume o outro lugar, é um time muito em sintonia, eu não preciso nem falar, olha, eu tô cansado, o outro já percebe, já dá sequência em algum outro assunto, tem sido muito prazeroso trabalhar com esse time que tá lá. Eu percebo na página do clube, no Facebook, que vocês estão realizando alguns eventos na maçonaria, como é que é essa parceria do clube com a maçonaria? Alguns de nossos diretores e sócios, eles são maçons e já existia em virtude do clube ainda não poder estar realizando os eventos, a maçonaria nos alinhamos aí com a maçonaria de fazer alguns eventos utilizando a sua estrutura, né? Nós fizemos lá em agosto uma comida de boteco, né? Isso. No último final de semana nós fizemos uma noite de flashback, anos 70, 80 e 90. Com a ideia já de começar a mostrar um pouco daquilo que a gente vai estar fazendo no clube. Nós também, como time, aprendemos um pouco aí as dificuldades de se fazer os eventos. E foram muito bons. Eventos testes. Foi muito bom. Teve coisas que a gente realmente nós erramos, coisas que nós acertamos. Claro. Mas eu acho que todo mundo saiu bem satisfeito, porque foi muito aconchegante. Boa comida, boa bebida, boa música, boas pessoas. Mas apenas para sócios do clube? Não, esses eventos eles foram abertos, né? Acho que a maioria acabou indo, foram sócios, mas eles foram eventos que foram abertos à sociedade. E todos os eventos que o clube vier a fazer, eles vão ser, lógico, no primeiro momento, a prioridade é do sócio. Sim. E no segundo momento ele fica aberto para a sociedade. É importante falar isso daí porque o salão do clube, nós estamos em fase aí de execução do projeto que foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Então, em novembro do ano passado, nós entramos com um pedido de alvará. O bombeiro ele fez uma série de exigências, fizemos o projeto. O projeto foi e voltou algumas vezes para readequação. Em julho, o projeto foi aprovado. Começamos a executar. Então, a ideia agora, entre setembro e outubro, esse projeto ele está totalmente concluído e o bombeiro lá fazer a vistoria e aprovar. Quando tiver aprovado, o clube ele vai ter uma limitação. Eu não estou bem certo agora o número. Então, a prioridade sempre vai ser, primeiro, do sócio, para aquisição de um ingresso, para um evento que tiver lá. E, no segundo momento, o que restar de convites acaba sendo... O clube vai estar aprovado, mas com a limitação pela capacidade dele. Aí exatamente. Quem vai definir isso é os bombeiros. Os bombeiros definem, vai ser a capacidade de 500 pessoas, pronto. Isso. 500 ingressos serão vendidos para qualquer evento. Exatamente. É mais ou menos isso. É por aí. Prioridade para os sócios, né? Exatamente. A prioridade sempre vai ser do sócio. E foi meio complicado, né, essa questão da liberação ali da sede, né? As mudanças foram muitas, né, mano? Sim, hoje existe uma legislação muito específica, com muitos detalhes envolvendo a liberação por parte do Corpo de Bombeiros. Acho que todo mundo se recorda do evento com a Boate Kiss no Rio Grande do Sul, enfim. Então existe todo muito cuidado hoje em eventos tanto abertos como fechados. Tudo você precisa de alvará. Tudo existe uma série de normas técnicas, conversando há pouco tempo atrás com o pessoal que faz as festas na praça, existe agora uma precaução e uma preocupação do bombeiro, o que pode, o que não pode. Então, enfim, tá demorando um pouquinho, a gente pede um pouquinho mais de paciência aí. Então, estamos na reta final e o clube vai ficar muito bonito, muito aconchegante para receber todos aí em breve. O pessoal mais cobra ainda? Cobra, sim, cobra. O pessoal cobra e... mas eu também vou cobrar o pessoal aqui. Por favor. Existe lá agora uma sala de televisão, uma televisão nova, com TV a cabo, pacote Premier com todos os jogos de futebol. O pessoal precisa ir lá prestigiar também. Tem essas aulas, a dança é na parte da manhã e as outras aulas é à noite. O pessoal precisa levar seus filhos, prestigiar, né? E os bailes em breve, a gente pede um pouquinho mais de paciência aí, mas eu quero o sócio frequentando lá e fica aberto aqui o convite para quem não é sócio ainda se tornar sócio. Não esperem chegar o calor, porque quando chegar o calor, não sei se teremos vagas para todos. Então, você disse, né? A gente vai tentar essa limitação, né? Isso, nós estamos muito atentos às limitações. Então, existe já hoje os sócios, esses sócios nós vamos prestigiar porque são parceiros que estão com. Nessa jornada com a gente aí desde o começo. Então, temos algumas vagas para não sócios. Não esperem chegar dezembro, aquele calor, chegar sábado, domingo, filho em casa, morrendo de calor, pai, eu quero nadar. Vai agora na piscina, nós temos condições muito interessantes para as pessoas ficarem sócias. Tem uma certa facilidade. O telefone lá, qual que é mesmo? É o 3555-3564. Mas eu, como sócio, eu quero a cobertura da quadra. Vou te fechar com essa, porque a gente, infelizmente, tem uma propaganda eleitoral gratuita. Tá ótimo. Cobertura da quadra, meu. A gente passa ali todos os dias, vê aquela estrutura ali abandonada, jogada. E aí, o que vai ser feito daquilo, mano? Interessante falar disso daí. No ano de 2012 ou 2013, veio uma verba específica do Estado para a cobertura da quadra. Uma verba em torno de R$70 mil. A antiga gestão não usou essa verba da forma adequada, né? Não conseguiu finalizar a quadra, então ficou lá pela metade e o dinheiro não foi utilizado lá. Existe um processo administrativo de mais de 300 páginas no Tribunal de Contas do Estado. Nós já estamos atentos a essa questão, estamos analisando aí de quem são as responsabilidades. Existe um advogado analisando esse assunto e, de qualquer forma, não, num primeiro momento, nós temos alguns outros planos para investimento na piscina. Então, a ideia é fazer uma academia. Nós temos o desejo de colocar uma grama sintética lá. Não estou prometendo isso, mas é um desejo nosso. Mas o principal realmente aí seria a academia, né? E aí, num segundo momento, como existe a previsão de se fazer algumas festas lá na piscina, fazer um baile do Havaí, fazer festa junina, enfim, a cobertura ela vai ser muito bem-vinda, mas não existe nenhuma expectativa, posso ser muito claro para você, para 2016 e 2017. Isso bem para o futuro, então. Eu acho que não é o caso agora. Mas aquela estrutura, então, vai permanecer ali por enquanto. É bom você falar tocar nesse assunto, porque agora nós cortamos o cipreste, que ficava em volta lá, e ficou muito mais claro. Muito visível. Muito visível. Eu passando ali, um senhor me perguntou, por isso que eu tô fazendo isso para você. Nós vamos aguardar, no primeiro momento, essa análise do processo para verificar o que a gente faz. Mas, com toda tranquilidade, posso dizer que vocês ainda vão ver aquela estrutura metálica lá pelo menos um ano. Mauro, obrigado pela participação, parabéns aí da forma que você está comandando aí o clube. A gente vê que o pessoal, né? Os funcionários estão felizes. Ótimo, ótimo. E os sócios também estão felizes aí por esse seu mandato. Não, eu agradeço. Realmente o tempo voa aqui. Rápido demais. Queria falar muito mais coisas, mas enfim, quero agradecer aos sócios por essa parceria que estão com a gente. Acreditem, estamos fazendo tudo do melhor, da melhor forma possível. Em breve aí o clube vai ter novas atividades, vai vir aí o Medida Certa, vai vir campeonatos, vão ter os bailes. Acompanhem o nosso Facebook. Eu que administro, eu procuro responder a todos. Qualquer coisa, qualquer dúvida, liga no 3555-3564. temos algumas vagas ainda para entrar de sócio para esse verão que está chegando. E mais uma vez, muito obrigado pela abertura aqui, pelo carinho, pelas perguntas. E um abraço aí também a todos os ouvintes. E obrigado pela. Eu que agradeço. E no próximo campeonato eu vou lá vistoriar, ver se não tem rolo nesse título que vocês levaram. Só queria dar mais um recado. Essa semana nós estamos reinaugurando a sauna. Compramos um aparelho de sauna novo. Os sócios estão cobrando muito a gente. Então fiquem atentos aí. Essa semana, terça, quarta-feira, a gente já está liberando lá. Beleza, Mauro. Ok, obrigado. Um abraço, intervalo comercial e voltamos dentro de 20 minutinhos, 15 minutinhos aí, dando sequência no programa Expresso de hoje. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.